Viva. Live set. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção. Tech Promo. Let's go. Up front. Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Depois de um interregno de 2 semanas com os especiais, respectivamente, de Natal e passagem de ano, estamos de volta às emissões regulares. Live Set. Abrimos então com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Live Set. Live Set. Basta entrar neste site, irem à secção de músicas e remixes e votarem na que mais gostam ou nas que mais gostam. Podem ainda também adicionar as vossas músicas favoritas. Powerplay. Contagem desta semana, número 10 para Raised by Wolves, featuring Tom Smith, e o single The Call. 10. Para Dave Garcia e Alex Neza, Break Again, a remix de Luis Mendes. 9. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Número 8 já foi número 1 este Protetta de Afrojack. Ei. We'll be right back. Estamos já no número 7, esta semana a pertencer a So Much Love de Fat Legrand, também já foi o número 1 nesta contagem. 7. Vamos subindo na tabela para mais um tema que já foi número 1, mas foi destronado pelos nossos ouvintes para o número 6. É este Diamonds in the Sky de TV Rock, Hook and Sling e featuring Rudy. Um tema fantástico para ouvir. É o número 6 esta semana. Sim. We'll be right back. set. Live set. You listen, you groove. Power play. Vamos subindo, temos agora uma entrada direta para a quinta posição. É a reentrada de um tema novo de DJ Zé Luiz. Chama-se Gotta Have House Music. É o número 5 desta semana. 5. Para Simone Cataneo e Alex Gardini, We Will Rock You, um tema que se mantém nesta contagem já há várias semanas. 4. We'll be right back. Estamos já no número 3 desta semana para este Instincts de Jane Lumen. 3. maximum power. It's satisfaction. Live set. Vota no top do live set. Em www.bucor.com. Continuamos com a contagem das 10 mais do Live 7. Já sabem que podem votar todos os dias no site bupor.com. Vamos agora para o número 2, onde temos DJ XP Albert Kick featuring In Imagine. O single chama-se Sweet Love. 2. Live set. Live set. Power play. Estamos finalmente no topo desta contagem. Muitos estarão curiosos porque, pelo menos os mais atentos, já se terão apercebido que temos um novo primeiro lugar e, curiosamente, é uma entrada direta para esta primeira posição. O single chama-se Grey Piano e é The Nice Seven. É o número 1 desta semana, o tema mais votado por vocês. One.

I don't understand. How come? When everyone in the world would need a savior. When I want to work for your life, Dad. When I want to try for your life, I don't understand. Just don't give up on me. djzeluis.com. djzeluis.com. Come on, everybody like that. DJZLuis.com. Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night. All night, all night, all night. FIFA la noche. I couldn't believe what I was living. So I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? fuck. zeluis.com. djzeluis.com. To the drum.